produzir, né? Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria voltar a um tema que foi um dos primeiros desse curso e que surge a propósito do exercício necrológico, ao qual se refere ao ideal, ao modelo de vida que cada um tem em vista. A vida humana é constantemente impelida pela imitação de modelos. Desde que você nasce, você começa imitando alguém que lhe parece superior ou admirável e que expressa de algum modo o que você desejaria ser. Esses modelos, eles mudam muitas vezes na vida, né? Depende, você não, seus ideais não são os mesmos aos 3 anos, aos 13, aos 30 e assim por diante. Mas, ao longo do tempo, algumas linhas gerais vão se condensando, de modo que você pode chegar a uma conclusão do que você quer ser quando crescer. Em geral, esses modelos, na nossa sociedade, eles se expressam de duas maneiras. O ideal de trabalho, o emprego que você pretende ter, já que a maioria das pessoas são empregadas em alguma coisa, e o casamento. Quer dizer, com quem você pretende casar, como você pretende que seja a sua vida familiar, etc. Claro, existem outras variáveis, mas, em geral, o que se entende por modelo ideal de vida na sociedade moderna, em geral, é isso aí. Por isso mesmo foi que, ao formular o exercício, eu pedi que vocês não imaginassem o seu futuro em termos sociais, em termos, vamos dizer, da posição obtida, ou do reconhecimento, ou da felicidade alcançada, mas exclusivamente em termos de quem vocês pretendiam ser. Esse quem, evidentemente, ele independe de quaisquer condições externas. Se o sujeito diz, olha, eu quero ser um sujeito, vamos dizer, corajoso, leal, etc., etc., isso, evidentemente, não depende de emprego, não depende de casamento, não depende de que nada se realize. Mesmo que tudo dê errado, você vai continuar querendo ser aquela coisa. Não é isso? Na verdade, formular o seu ideal de vida nestes termos, do quem, é a única coisa realizável, porque tudo mais depende de fatores que não estão ao seu controle. E, evidentemente, nós não podemos incluir num projeto de autoconhecimento aquilo que não está ao nosso controle e que nós não podemos prever absolutamente. O simples fato de que, por exemplo, nas escolas, as pessoas comecem a se preparar aos 7, 8 anos para uma situação que os seus professores desconhecem completamente, já é causa de uma infinidade de conflitos. Quer dizer, quando você está pronto para alguma coisa, essa alguma coisa já não tem a relevância social que tinha, né? A situação pode ter mudado. E, de modo geral, quanto mais, vamos dizer, concreto e socialmente localizado for o modelo, maior a possibilidade de fracasso, evidentemente, porque a sociedade humana nunca está à nossa mercê. E, ao contrário, quanto mais, vamos dizer, parece contraditório que eu vou dizer, mas genérico e individualizado, isso é, quanto mais definido em termos de um puro quem, ou seja, de qualidades pessoais, maior, evidentemente, a possibilidade de sucesso, porque você não depende absolutamente de nada. Aquelas pessoas, por exemplo, que se dedicaram à conquista da santidade e morreram como mártires, tudo estava contra, e justamente por estar contra, isso nada podia fazer contra o seu projeto de morrer como mártires, né? Então a oposição e a dificuldade, elas deixam de ter qualquer significação. Em última análise, o único projeto de vida que funciona é aquele que você faz perante Deus e perante mais ninguém. Quer dizer, Deus sabe quem você quer ser, e é isso que você quer ser, ainda que isso tudo esteja contra, e ainda que ninguém esteja sabendo o que você está fazendo, porque não depende de nada, não depende de ninguém. Em suma, você está fazendo um projeto de vida com vistas à próxima vida, e não a esta. E isso nós podemos dizer que, se seguido seriamente, isto é praticamente infalível. No entanto, nós sabemos que na nossa sociedade não é assim que as pessoas formulam os seus, os seus desejos, não é isto? Os seus projetos de vida. Quando você pergunta o que você quer ser, as pessoas respondem com o nome de profissão ou com o nome de uma posição na sociedade. Não é isso? Por exemplo, se o sujeito quer ser rico, eu digo, bom, ninguém é rico por decisão própria apenas. A riqueza, ela vai e vem conforme uma série de fatores que, de fato, não estão à mercê de ninguém, né? Sobretudo na economia atual, que é tão, tão complexa e incontrolável, tá certo? Ou se você disser, eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico, eu quero ser, sei lá, analista de sistemas, qualquer coisa assim, tudo isto depende de fatores externos. Então nós podemos dizer que este não é propriamente um projeto de vida, tá certo? Este é um projeto de inserção na sociedade. Você está definindo o lugar que você deseja ocupar numa sociedade que, por ser futura, você não conhece ainda. Então, existe sempre aí uma defasagem, evidentemente, entre a sua posição tal como você a imagina agora e as posições disponíveis que haverá na sociedade quando você chegar lá. Tá certo? Isso, evidentemente, é uma fonte de sofrimentos enormes. E, no fundo, existe um sociólogo australiano, John Carroll, ele diz que esta é talvez a principal fonte de culpas, do sentimento de culpa na sociedade moderna. E ele distingue muito bem entre o que é a culpa moral e o que ele chama de culpa disposicional, que nós mais corretamente chamaremos de culpa estrutural ou culpa permanente. Mas a culpa moral é quando você faz algo que viola o seu código moral explicitamente. E já é uma culpa moral perfeitamente conhecida, quer dizer, você sabe o que você fez de errado, certo? Mesmo que você depois reprima e entre naquele processo descrito lá pelo Igor Caruso, repressão da consciência moral, é impossível que a sua culpa moral não passe pela sua consciência nem um único minuto. E a culpa moral se refere sempre a um ato em especial, algo que você fez e que achava que não deveria ter feito. E a culpa que ele chama de disposicional, que eu vou chamar de estrutural, é aquela culpa permanente que está no fundo de tudo. E que, na verdade, é menos um sentimento de culpa do que um medo de ter sentimento de culpa. Isto é, provavelmente, o mal mais disseminado na sociedade contemporânea. E, justamente, o jogo entre a culpa estrutural e a culpa moral é que faz com que a culpa moral seja muito mal conscientizada e mal trabalhada. Quer dizer, como existe, vamos dizer, uma culpa profunda, então esta culpa aflora quando aparece também a culpa moral. E as duas, de certo modo, se superpõem e se confundem. Tá certo? Então, esta culpa estrutural, ela reflete sempre uma falha existencial, um fracasso existencial, que você está vivenciando perante os seus próprios olhos. Mesmo que ninguém saiba, você se sente um fracasso. Esse fracasso pode, numa primeira abordagem mais superficial, nós podemos dizer que ele é o fracasso em realizar o modelo escolhido. Quer dizer, é muito fácil você conceber um modelo e você se imaginar naquela situação, porém, o jogo da vida contém milhares de imprevistos. Existe a rotina, existe a chatice do dia a dia, existe a mediocridade do meio, existe milhões de fatores, tá certo? Seria interessante, até outro dia alguém lembrou no Facebook, leu o livro O Feijão e o Sonho, do Origenes Lessa, que é um sujeito que quer se tornar escritor. Mas ele está numa pindaíba desgraçada, a mulher dele está grávida, a mulher só reclama. Enfim, é como, vamos dizer, a vocação do negro vai sendo esmagada por uma série de fatores adversos de ordem imediata e deprimente. Porém, nem sempre a coisa é assim. Quer dizer, nem sempre esse sentimento de culpa estrutural vem de um fracasso explícito em realizar um ideal explícito. A coisa pode se complicar muito mais. É... Em primeiro lugar, surge o fato de que essa culpa estrutural ou existencial, por ser permanente, ela raramente é conscientizada como tal. Quer dizer, nós tomamos consciência de culpas específicas, esta ou aquela. Porém, nós interpretamos essas culpas em termos de uma culpa mais profunda que nós carregamos, que nós não sabemos de onde vem, é que é justamente a culpa que advém desse fracasso existencial. Então, você pode assumir muitas culpas morais que não são adequadas, às vezes são totalmente falsas, como espécie de camuflagem ou compensação da culpa existencial profunda. Quer dizer, por que tudo para mim dá errado, por que eu fracassei na vida, deve ser porque eu fiz isso, ou porque eu fiz aquilo, ou porque eu fiz aquilo outro. Isso aqui é um processo muito comum. Né? Então, no caso, o sentimento de fracasso, ele vem, o sentimento de fracasso, o medo da culpa, ele vem justamente da falha existencial que é permanente. Porém, as explicações que surgem são tiradas, vamos dizer, de culpas ocasionais que jamais poderiam ter esse efeito tão profundo e permanente. Isso é um dos fenômenos mais frequentes hoje em dia. Então, as pessoas acreditam, por exemplo, que elas estão se corrigindo melhor na vida porque elas estão tentando se livrar das suas culpas morais, tá certo? E às vezes até vão na igreja, confessam, etc, etc. Mas isso realmente não adianta nada. Quer dizer, aquele negócio de quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Porque você não está confessando a realidade, você está confessando a camuflagem, você está confessando apenas a casca, a aparência. Né? Padre, eu fiz isso, eu fiz aquilo, etc, etc. Quando soma todas as suas culpas e você está absolvido todas elas, você continua sentindo culpado. Tá certo? Então, existe, por um lado, uma culpa permanente, que é o que a igreja explica como o pecado original. E isso nós todos carregamos. Por exemplo, o simples fato de nós sabermos que vamos morrer já nos carimba como fracassados desde o início. Faça o que você fizer, vai dar errado, você vai morrer no fim. Tá certo? E isso existe num nível ainda mais profundo do que o fracasso existencial. Porém, vamos dizer, o pecado original jamais foi, por si mesmo, uma causa de fracasso. Tá certo? Ao contrário, a própria luta humana para vencer as dificuldades e para obter sucesso é, de certo modo, uma luta contra as consequências do pecado original. Tá certo? E até a ideia mesma de você ter um projeto de vida, de para que você teria um projeto de vida se você não quiser ser melhor do que é? E por que você quer ser melhor do que é se você não carrega uma culpa profunda, que é a culpa do pecado original? Não é isso? Então, eu não estou falando aqui do pecado original, estou falando da culpa existencial efetiva. Né? Então, além de haver esse problema, quer dizer, você tem três camadas. Você tem o pecado original, você tem a falha existencial e você tem as culpas morais. Tá certo? E essas culpas morais são usadas como camuflagem da falha existencial. E a falha existencial, por certo, pode ser uma camuflagem do pecado original. Né? Então, só por aí você já vê que, em geral, a consciência moral da quase totalidade das pessoas no mundo contemporâneo é enormemente confusa. Né? Sobretudo, na medida em que o projeto de vida se baseia ou num modelo de trabalho, de emprego, ou modelo de casamento, portanto, em fatores totalmente externos, quer dizer, só por esse fato, a autoimagem que o sujeito tem já está deslocada, porque ele está, de certo modo, se julgando em fator de algo que ele imagina que os outros vão pensar dele no futuro. Ou seja, ele já não tem controle sobre o que vai acontecer, quanto mais sobre o que os outros vão pensar. Tá certo? Se você deseja ter um sucesso no emprego, então você deseja ter uma boa remuneração, ser bem aceito pelos seus colegas, pelo seu chefe, etc, etc, etc. E se você deseja um bom casamento, é porque você deseja que uma mulher o ame nesse, naqueles termos e o satisfaça nesse, naquele ponto. Ou seja, tudo isso depende dos outros, no fim das contas. E o fracasso em obter essas vantagens, ele, de fato, é uma causa de culpa mais profunda e mais permanente do que as culpas morais propriamente ditas. E quando as culpas morais são confessadas como uma camuflagem deste fracasso existencial, você, na verdade, quando você está confessando os seus pecados, diz: ah, padre, eu roubei, eu fumei maconha, eu fiz isso, fiz aquilo, papapá, você está camuflando o seu verdadeiro sentimento de culpa, que é o seguinte: eu estou culpado de não ter dado certo. Ora, não dá certo não é pecado. Mas, então, você usa os seus próprios pecados como camuflagem de uma falsa culpa, não é isso? Baseada num puro fracasso e não num mal que você tenha feito. Isso aqui é muito comum, não é certo? E você vê que, sobretudo essas pessoas que aparecem sentimentos cristãos exacerbados de condenação, de moralismo, etc, etc, em geral a cabeça delas é uma confusão nesse aspecto, que é uma coisa assim, uma verdadeira lata de lixo, né? E é claro que você não pode falar, por exemplo, não tem o menor sentido você falar de vida cristã se existe uma confusão moral, se existe uma falta de discernimento moral. Quer dizer, se não existe uma meditação profunda sobre a raiz das nossas culpas e quais são os erros que nós efetivamente fizemos e quando estamos nos culpando simplesmente de ter dado errado. Não é isso? Porém, esse dar errado ainda se complica mais pelo fato de que, no esforço de se autorrealizar e, portanto, alcançar um modelo, existe, evidentemente, o medo do fracasso. E o medo do fracasso, ele já faz você adaptar um modelo a certas circunstâncias limitadoras do mundo exterior. Então, isso quer dizer, você diminui, de certo modo, você atenua ou você degrada o seu modelo em função do que você considera que são as possibilidades reais de autorrealização numa sociedade dada. Tá certo? Então, isso quer dizer que você vai especificar o seu modelo, você vai adaptá-lo para um determinado meio social. E, então, ele perde toda a qualidade, vamos dizer, de ideal, e ele se torna apenas uma ambição. Quer dizer, reduzir o seu ideal a uma ambição, então já é, evidentemente, você abdicar de ser qualquer coisa e você definir o seu futuro em termos apenas daquilo que você pretende ter ou obter. É isso. E aí, se nós fizermos, vamos dizer, um repertório de quais são os modelos diminuídos que uma pessoa pode adotar na sociedade, ou seja, já abdicando a ideia de ser alguma coisa, tá certo? Para poder se adaptar e obter sucesso numa situação de vida, se você fizer um repertório disso, você vai ver que os modelos dessa adaptação degradada são muitos. E praticamente são esses modelos os que estão disponíveis na sociedade brasileira hoje. Na sociedade americana, menos, porque aqui você ainda tem um certo culto, vamos dizer, do heroísmo, do patriotismo, da religião, etc. No Brasil você já não tem mais. No Brasil, os últimos modelos que sobraram já são modelos diminuídos, tá certo? Ao adotar um modelo diminuído, você sabe, de certo modo, que você já fez uma concessão ao mundo. Quer dizer, você já desistiu de qualquer tentativa séria de ser você mesmo, de ter qualidades humanas tais ou quais, e você trocou tudo isso, como dizer, por um prato de lentilhas, quer dizer, por um emprego. Então, o que eu quero ser? Eu vou fazer um concurso para o Banco do Brasil, eu vou ser vereador do PT, alguma coisa desse tipo, né? Que lhe pareça ter alguma viabilidade de sucesso. Ao fazer isso, a pessoa já adquiriu uma culpa, não pelo fracasso em realizar um modelo, mas pela degradação do próprio modelo. E algumas desses modelos degradados, eles surgem, eles não são tão vulgares quanto esses que eu estou falando, mas eles podem surgir, vamos dizer, com uma camuflagem de prestígio muito, muito grande. Não é isso? Então, eu eu vejo, por exemplo, um indivíduo que deseja fazer uma carreira na filosofia, mas apenas como, vamos dizer, um técnico lógico, não é isso? E, bom, isso aí, de certo modo, não é natural no ser humano. Quer dizer, você adotar uma função assim tão especializada não é algo que possa surgir na sua infância como um modelo de vida. Isso já é uma adaptação posterior, não é isso? Quer dizer, essas coisas têm um prestígio, tá certo? Então, por exemplo, o desejo de ser um cientista, não no sentido, vamos dizer, da busca do saber, mas no sentido de uma determinada carreira, tá certo? E de ser aceito num determinado meio, né? Isso aí já é uma degradação do modelo, e ela já traz automaticamente uma culpa, porque você está traindo o seu ideal de vida, não no curso da sua realização, mas já na raiz mesmo, na escolha do modelo. Se você perguntar assim, mas qual é o encanto, qual é o tipo de atrativo que tem essas coisas, não é isso? Então, eu vejo, por exemplo, um número enorme de pessoas que hoje em dia produzem trabalhos de filosofia, que na verdade são trabalhos de álgebra ou trabalhos de lógica matemática, ou apenas isso. Qual é exatamente o encanto? Qual é o poder e a recompensa que desejam obter com isto, né? É um domínio sobre os processos lógicos do pensamento. Esse domínio não é humanamente atingível. Quer dizer, nós nunca teremos, vamos dizer, um algoritmo perfeito do pensamento humano. É só você ler o negócio do Teorema de Gödel, você vê que isso não vai dar para fazer, né? Mas isso ainda continua sendo uma ambição muito grande para muitas pessoas. Então, em geral, são pessoas que têm medo da sociedade humana e que se recolhem, então, numa vida intelectual muito fechada, voltada para a aquisição deste tipo de domínio do pensamento humano, que, aos olhos dele, adquire uma espécie de prestígio mágico. Não é isso? Então, isso aí é muita gente que cai nisso hoje. Agora, acontece assim, isso não quer dizer que o trabalho filosófico aí, ele adquire, então, o contorno de um trabalho científico. E, nesta mesma medida, ele vai se tornando um trabalho cada vez mais especializado, que não tem interesse para o público geral, mas só para o círculo dos profissionais da área. Com os trabalhos científicos, é muito natural que isso aconteça, porque, em geral, o conteúdo, o resultado de um trabalho científico só interessarão ao público maior pelos seus efeitos tecnológicos. Não é isso? Quer dizer, não interessa que aquele trabalho seja lido por milhões de pessoas, mas ao contrário, que seja lido, por exemplo, por um empresário capaz de dar uma viabilidade industrial àquilo. Se é que esse sujeito lê o trabalho, está realizado, ele não precisa de um público enorme. Mas qual é a possibilidade de trabalhos de filosofia serem utilizados desta maneira? É mínima. Mas se você perguntar assim, quantos trabalhos filosóficos, né, resultaram em grandes inovações tecnológicas? Eu digo, bom, algumas conquistas da lógica matemática ajudaram na criação dos computadores. Mas isso já faz tempo, tá certo? E de milhões de trabalhos, só um ou dois serviram para isso. Então, isso quer dizer que este tipo de enfoque reduz a pessoa ao sonho de dominar uma espécie de universo abstrato que só vai existir na cabeça dela e de mais meia dúzia de pessoas e que não terá consequência social absolutamente nenhuma. Então, é a busca de um falso poder. A pessoa que se dedica a isso, ela já carrega uma culpa o tempo todo, porque o seu próprio projeto de vida já é uma falsidade. E é evidente que o próprio domínio técnico que ela vai adquirindo sobre aquilo funciona como uma camuflagem maior ainda. Então, eu imagino assim, o que pode ser a consciência moral de uma pessoa dessa? É uma confusão, uma trama assim, tão confusa de pretextos e de falsificações que não dá para você desmontar. Levaria anos para você analisar um negro desse. Tá certo? Né? Aí, como diz o Dr. Miller, com certos neuróticos que apareciam lá, falaram, oh, você deve ser um gênio, porque para inventar uma neurose desse tamanho, não é qualquer um, você entende, né? Então, o número desses problemas, vamos dizer, de culpa, ou de fuga da culpa, ou de medo da culpa, que aparece nas discussões públicas é enorme, enorme. Isso não só com relação a esse tipo de pessoas, mas, por exemplo, aqueles que fazem como projeto de vida dedicar-se a uma determinada causa. Esta causa, então, se incorpora na sua personalidade, tá certo? Como sendo, vamos dizer, a verdadeira justificação da sua vida. Isso quer dizer que a causa em si não pode ser discutida jamais. Porque ela não é uma ideia que você, uma crença que você adquiriu, uma ideia que você adquiriu. Não, ela é uma parte da sua personalidade. Ela é você mesmo de algum modo. Tá certo? Então ela não pode ser questionada, porque questioná-la seria tirar, vamos dizer, a base sobre a qual você construiu sua vida. Tá certo? Então, quando pessoas desse tipo entram numa discussão pública, discussão ideológica, política, etc., elas estão numa atitude de autodefesa radical permanente. Tá certo? Então, isso quer dizer que você, é por isso mesmo que você não pode contar com a eficácia da argumentação racional nesses casos. Você não está tentando mudar uma ideia do sujeito, você está desmantelando a personalidade dele. E esse é o risco, tá certo? Então, ontem mesmo alguém me perguntou no Facebook o que, que eu achava do argumento do Alvin Plantinga sobre a existência de Deus. O argumento é muito engenhoso, tá certo? Mas eu digo, olha, se você parte do conceito de um ser maximamente perfeito, o que quer dizer maximamente perfeito? Quer dizer, perfeito é uma medida quantitativa de uma qualidade. Né? E você nem definiu a qualidade e também a quantidade daquilo, você está dizendo que a quantidade é infinita, quer dizer, a quantidade infinita de uma qualidade desconhecida. Como é que você vai se virar com um conceito desses? É? Então, é por isso mesmo que o conceito de maximamente perfeito, ele não pode ser apreendido de maneira puramente conceptual. Então, por exemplo, o que você concebe como maximamente perfeito num determinado instante pode não ser o que você vai conceber como maximamente perfeito dali a pouco. Quer dizer, a sua percepção da perfeição pode ter ela mesma se aperfeiçoado. Isso, de fato, acontece na vida. Isso quer dizer que você apreender o conceito de maximamente perfeito, ou o conceito, ou, vou dizer como Platão, o supremo bem, tá certo? O supremo bem não é uma coisa que você possa comprar no seu supermercado, ou onde é uma ideia simples que você possa possuir. Como você não é o supremo bem, como você não é o maximamente perfeito, então o maximamente perfeito é necessariamente uma coisa que está acima de você e que você não concebe ainda. Então, não há nenhum jeito de você conceber o maximamente perfeito sem você, de algum modo, se esforçar para se aproximar dessa perfeição inatingível. Portanto, o conceito maximamente perfeito só pode ser apreendido mediante uma ascese. É um negócio da teologia catafática. Né? Você tem a teologia apofática, que é a teologia negativa, onde você tenta conceber Deus distinguindo-o de todas as demais coisas, Deus não é isso, Deus não é aquilo. Existe a teologia catafática, que é catáfica de além. Né? Então, Deus é melhor. É como na expressão islâmica, Allahu Akbar. Akbar não é grande, Akbar é maximamente grande. Né? Grande é Kabir. Né? Akbar é um superlativo. Então, quando o sujeito diz isso, bom, é grande quanto? Né? Quer dizer que só para o nego entender o que ele está dizendo quando ele diz Allahu Akbar, ele precisaria uma ascese, ele precisaria ser capaz de conceber um bem que é maior do que o maior bem que ele consegue conceber. E isso é toda uma vida de ascese. É? Isto é a busca de você ter um vislumbre da perfeição divina. É? Ou seja, Deus é melhor do que você tinha pensado. É? Quanto melhor? É? Por exemplo, se uma pessoa te pede dinheiro emprestado, você dá o dinheiro. Isso quer dizer que você é bom. É? Deus é bom assim? Não, não é. O que ele está te prometendo é um bem infinito. Ele te promete a vida eterna? Então, isso aí não tem fim. Como é que eu posso conceber a grandeza de alguém cujo benefício que ele me traz já é em si mesmo inconcebível? Então, conceber o maximamente perfeito é uma vida de ascese, é uma vida de prece, é uma vida de confissão. Agora você ajunta meia dúzia de lógicos e diz: vamos averiguar se o argumento do Alvin Plantinga é válido. Eles não sabem, literalmente, o maximamente perfeito que eles falam não tem conteúdo, não é nada, é apenas um fato vocis. E eles ficam tratando então da estrutura lógica do argumento. Eu digo, mas isso é uma diminuição da mente humana. Não é isso? Isso é um estreitamento da mente humana. Há seu aspecto meramente operacional, fazendo abstração da possibilidade de ele conhecer o conteúdo ou a coisa a qual está se referindo. Então é claro que isso é uma atividade diminutiva da mente. Quanto mais diminutiva, maior o controle intelectual que você tem sobre ela. E esse controle intelectual, então, dá para essas pessoas a impressão de rigor, de controle, tá certo? E vem toda essa pataquada que eles falam das ciências duras. Então, nesse caso, quanto mais dura esta ciência, menos o sujeito sabe do que está falando. Porque o objeto do qual ele está falando não é um conceito de ciência dura, mas algo que só pode ser alcançado por aquilo que o Mário Ferreira dos Santos chamava tímese parabólica. Tímese é a avaliação de uma qualidade. Mas é parabólica por quê? Porque descreve uma parábola. Você não consegue chegar ao objeto que você está tentando alcançar. Você se aproxima e depois se aproxima de novo, e de novo, e de novo, e isto nunca termina. E isto é a vida espiritual propriamente dita. Então, só isso pode lhe dar, vamos dizer, um vislumbre do que você está querendo dizer quando diz maximamente perfeito. Mas quando a abordagem é puramente lógica, não é possível fazer isto. Então, o indivíduo que está lidando ou com o argumento do Plantinga ou com o de Santo Anselmo e que entende estas coisas, como eu estou dizendo, então ele sabe que ele não sabe do que está falando. E que a única maneira de chegar a ter pelo menos uma antevisão daquilo é um longo esforço de ascese, ou seja, é toda uma vida religiosa. Mas justamente por isso ele sabe que ele está num terreno movediço, onde ele não tem o menor controle nem do objeto e nem dos processos cognitivos. Então, vamos dizer, por exemplo, você pega Santa Teresa de Ávila, tá certo? Ou São João da Cruz, eles realmente sabiam que eles não sabiam do que estavam falando. Que eles tinham uma vaga ideia. São João da Cruz comparava até a noite escura, quer dizer, é um momento em que o total desconhecimento é a forma de conhecimento. Não? Então, aí você está numa atividade cognitiva na qual você não exerce controle nenhum. Ou seja, você está nos antípodas do lógico que está discutindo o argumento de Alvin Plantinga ou o argumento de Santo Anselmo. E este tem uma impressão de domínio, justamente porque não estão falando de coisa nenhuma e não fazem questão de conhecer o conteúdo dos conceitos com que estão lidando. Então, é claro que esse tipo de escolha de vida, que hoje pode ser tão importante para uma carreira universitária, ela já é uma escolha diminuída, ela já é uma abdicação do ideal, ela já é um aviltamento dos modelos. E, evidentemente, isto trará uma culpa profunda, que não pode ser conscientizada, porque se for conscientizada, exigirá que o nego mude completamente de rumo de vida. Não é isso? E, como tem esta culpa não conscientizada, então, evidentemente, toda a culpa não conscientizada é um escotoma, quer dizer, um pedaço, uma mancha que impede que você enxergue alguma coisa. E quando você tem um escotoma, o escotoma lança sombra sobre outras áreas, tá certo? E tem muita coisa que você deveria saber e que você acaba não sabendo, você não percebe. E é exatamente por isto que todas as pessoas, todas, sem exceção, as pessoas que mais se dedicam a essa área de conhecimento e que têm maior domínio dela, cometem os erros mais catastróficos quando tentam analisar qualquer coisa da realidade. Você vê que Ludwig Wittgenstein, o máximo que ele conseguia era examinar com uma minúcia terrível construções linguísticas banais. E, no entanto, esse homem, na sua vida real, ele era assim, um admirador de Stalin, tá certo? Consta que, eu não sei se é verdade, mas consta que colaborou com a espionagem soviética, ajudando a dar aos soviéticos, e não ao bloco anglo-saxônico, né, certas vantagens na guerra contra os alemães, então revelando uma falta de discernimento completo. Então, isso quer dizer que se você analisar isso em termos da psicologia do Zondi, você verá que esse tipo de escolha depende da pulsão que chama de K, a pulsão do ego. E a pulsão do ego, ela se divide em duas: uma que é a restrição do ego para fins de autocontrole, e outra que é a expansão do ego para fins de reconhecimento. Então, conforme o indivíduo se identifica, por exemplo, com grandes personagens da história, eu sou Napoleão Bonaparte, eu sou Júlio César, né? Outro dia mesmo eu estava lendo aí do General Patton, ele acreditava em reencarnação e ele acreditava que ele tinha sido todos os grandes guerreiros ao longo do tempo. Então, isso é evidentemente uma expansão do ego. O ego se dissolve numa figura múltipla, né, onde incorpora uma série de valores. Mas justamente quando o indivíduo entra por esse lado, ele perde o controle do fluxo dos acontecimentos e ele está lidando num terreno movediço, por assim dizer. Quer dizer, a sua vida é orientada, vamos dizer, por intuições vagas, sonhos, sentimentos, etc, etc. Então, existe a pulsão de ego contrária, que é de restrição. Reduzir o ego à sua mínima expressão para você ter controle, que é justamente o dos homens da lógica, da matemática, etc, etc. Por sua vez, essas duas pulsões opostas, esses dois fatores opostos, eles podem ser afirmados ou negados. Ou seja, você gosta deles ou você não gosta. E o não gostar, às vezes, não significa que você está livre daquilo, mas justamente ao contrário, você está simplesmente camuflando. Você é assim, mas não gosta de ser assim, então você esconde. Então, a psique humana é um negócio enormemente complicado. Então, no caso de todas essas pessoas da área, vamos dizer, lógico-técnica, é evidentemente o que se chama o fator K. Eles são fator K e fator P. K de catatonia e P de paranoia. Então, paranoia, existe dois tipos de paranoia. A paranoia megalômana, que é, por exemplo, a do General Patton. Eu fui Júlio César, eu fui Napoleão, eu fui Frederico II, eu fui não sei quem mais, e sou ainda, tá certo? Então, o ego, ele se inflou de tal maneira que ele é todo mundo ao mesmo tempo. E existe o outro, a catatonia, onde o ego se restringe, se endurece para obter controle até o ponto em que ele fica totalmente paralisado e você entra em catatonia. Então, é por isso mesmo que quando o fator K no teste de Zondi parecia de maneira muito pronunciada, o Zondi imediatamente diagnosticava: você tem jeito para matemática, para lógica, para física, etc, etc, etc. E se desse um P, então você tem jeito para você ser um político, um chefe, uma coisa assim, né? Então, você vai ver que naquele apostila que eu escrevi sobre o abandono dos ideais, o Paul Dion, ele fala sobre a banalização do modelo, tá certo? E a banalização, evidentemente, ela é um elemento presente quando o fator K, o fator de restrição, é muito, muito intenso. Tá certo? Então, justamente aí, esta primeira restrição e degradação que você faz no seu modelo e da qual você obtém como vantagem secundária uma espécie de sentimento de controle, ela implica, ao mesmo tempo, vamos dizer, uma confusão moral muito grande, né, e a culpa extremamente mal conscientizada, porque se você só conscientiza o que está sob seu controle, você não conscientiza praticamente nada. Você se concentra naquele pontinho miúdo e ali você faz a sua vida. E é por isto que este tipo de pessoas, quando você conhece, você vê que são enormemente confusas. Hã? Quer dizer, o indivíduo que quanto mais ele domina lógica, matemática, parece que mais confuso e problemático, né, na sua vida pessoal. Até, um caso extremo, por exemplo, é o jogador de xadrez. Você vê que os grandes campeões de xadrez são quase todos malucos. Hã? Porque ali ele quer ter o controle absoluto numa certa combinatória. E isso é a vida dele. Só que essa combinatória tem como efeito o quê? Ganhar um jogo de xadrez. Não tem efeito nenhum. Quer dizer, é uma não atuação no mundo, é uma fuga do mundo, de certo modo, para um reino onde você acredita ter domínio absoluto. Isso me lembra aquilo que eu já citei do livro do Wilhelm Wöhringer sobre o estilo, o estilo gótico, onde ele explica que nas comunidades humanas muito primitivas e muito desarmadas perante a natureza, predomina a arte abstrata. A arte abstrata, você tem um maior domínio sobre as formas, que são formas geométricas, né? Mas ao mesmo tempo ela volta as costas ao mundo real, porque o mundo real é muito complexo. E ele diz que só aparece uma representação do mundo real, do mundo da natureza, nas comunidades mais avançadas e seguras de si, onde o medo da natureza já acalmou, então elas podem se voltar para a natureza como objeto de contemplação estética, não como objeto de medo e terror. Eu também me lembro da conversa que eu tive com Orlando Vilas Boas. Ele dizia: você pensa que índio gosta de mato? Índio tem terror de mato. Eles nunca vão para o mato. Só vai os caras que são muito experientes, que já aprenderam com outro, o resto fica tudo fechado na tábua. A tábua é um círculo. Né? Então, quer dizer, o círculo já é uma forma geométrica perfeita. Você está protegido dentro do círculo. Não é isso? Só que esse círculo, às vezes, funciona como o círculo do peru bêbado. Né? Sem beber do peru, que traça um círculo em volta dele, ele não consegue sair do círculo. Então, esse círculo protetivo é, ao mesmo tempo, aquilo que te aprisiona e te limita. Então, entendendo todo este jogo, ao mesmo tempo é assustador e é maravilhoso, porque é toda a complexidade da psique humana. Então, não é impossível você fazer, então, uma espécie de uma tipologia dos fracassos existenciais e dos modelos de culpa que aparecem. Alguns modelos derivados do fracasso existencial real, que os indivíduos tinham um ideal e não conseguiam realizá-lo. É o feijão e o sonho. Né? Outro tipo é quando você já teve, vamos dizer, uma degradação presentiva, quer dizer, você baixa o nível do ideal porque você acha que assim você o torna mais realizável, o que é absolutamente falso. É sempre falso. Quer dizer, está confundindo o pessimismo com o realismo, né? Mas, e no caso, vamos dizer, do fracasso existencial real, o fracasso é tanto mais provável quanto mais ele depende de fatores externos, evidentemente. Por exemplo, se você deseja ser um escritor, eu digo, bom, o que você quer ser? Você quer produzir uma obra perfeita? Ou você quer ter milhões de leitores, ter milhões de resenhas favoráveis, vender milhares de livros, o que você quer? Você quer, por exemplo, você quer a vida, você quer a literatura, mas você quer a literatura ou você quer o que se chama vida literária? Hoje em dia, o conceito de escritor é exclusivamente baseado na vida literária. Quer dizer, uma profissão como qualquer outra. os camaradas já fazem planos de quantos livros eles vão publicar por ano e produzem aquilo e têm que publicar um livro de X em X tempo para não perder o público, etc, etc, etc. Essas são ocupações que normalmente seriam da vida editorial e que se incorporam, então, no projeto de vida do escritor. Então, a possibilidade de fracasso é imensa, né? Porque nem todo mundo pode ser o Paulo Coelho, não é isso? Agora, se você tem uma dedicação exclusivamente à arte literária, então você não se incomoda de que a sua obra seja até publicada postumamente, desde que ela esteja perfeita. Né? É o caso do Gattopardo, o Tomás de Lampedusa. Ele era um conde e ele ficou escrevendo esse livro, que era uma maravilha. O livro só foi publicado depois que ele morreu. Ele era um conde, um homem rico, ele não precisava disso, mas ele queria ser um grande artista e ele foi, de algum modo. Você vê que às vezes as pessoas, por exemplo, você vê, estuda a vida do Lima Barreto, você vê a luta dele pela perfeição na arte, que a perfeição que ele nunca alcançou, na verdade. Mas a luta era muito sincera, tá certo? E você não vê ele em nenhum momento preocupado com a sua carreira, aliás, a carreira dele sempre foi para o buraco. Né? Então, evidentemente, é claro que ele sofria com isso. Não tinha dinheiro, vivia numa posição social humilhante, tudo isso é extremamente incômodo. Mas você não vê essa culpa existencial profunda nele. Ao contrário, você vê uma certa segurança de si. Porque aquilo que ele queria fazer estava exclusivamente ao alcance dele. Não totalmente, ele não era um santo, não era um asceta, tá certo? Mas era um artista. Eu ainda conheci alguns artistas da palavra. Eles não existem mais. Eles simplesmente não existem. Né? Eu conheci o Herberto Salles. O Carpo dizia que o Herberto Salles era o sujeito com maior consciência artística na literatura brasileira. Porque ele corrigia os seus manuscritos, mudava, fazia tentativas, ele tentava estilos diferentes em cada livro, quer dizer... A paixão dele era fazer aquela obra perfeita. Por coincidência, fez sucesso também. Tá certo? Mas eu nunca vi o Herberto preocupado com isso aí. Eu vi ele preocupado com aprender a escrever. Aos 70 anos ele estava aprendendo. Então, aí, é claro que a culpa existencial, se ela existe, ela é muito pequena. Porque o indivíduo ele está sendo quem ele quis ser. E quem ele quer ser não depende de ninguém, apenas dele. Então, ele tem mais liberdade do que as outras pessoas. E eu vejo que em todo mundo literário, por exemplo, esta noção se perdeu completamente. Hoje em dia, todos são escritores profissionais, quer dizer, são partes do processo editorial. São funcionários do processo editorial, de algum modo. Ou, vamos dizer, do processo acadêmico. Então, isso quer dizer que as pessoas estão se tornando cada vez mais dependentes de um meio social sobre o qual elas não podem ter controle algum. Então, o sentimento de fracasso vai ser permanente. Né? Esse sentimento de fracasso, como, justamente pelo fato dele ser permanente, é difícil percebê-lo como tal. Então, ele começa a se camuflar com pequenas culpas. Né? O Carroll dá um exemplo, ele disse... Por exemplo, a mulher que se culpa de ter esquecido o aniversário do marido, porque com isso ela não tem que conscientizar que ela jamais amou aquele cara. Né? Quer dizer, você esquecer uma data de aniversário é um fato, e esse fato é fácil de você apreender. Mas, vamos dizer, uma atitude profunda que vem há muitos anos, ela não é facilmente perceptível, porque você não tem os instrumentos imaginários para isso. Você precisaria ser capaz de conceber toda a sua vida como uma narrativa. Né? E esse é precisamente o motivo pelo qual eu insisto que os meus alunos têm que ler muitas obras de literatura narrativa. Né? Para elas aprenderem a enxergar a curva da vida inteira. Né? Então, digo, bom, na hora que você vai confessar, por exemplo, se você é católico na igreja, você chega lá e fala, padre, o que, é que eu fiz? Toquei uma punheta, né? Ou, sei lá, quis a mulher do próximo, etc, etc. Eu digo, muito bem, mas de fato, são pecados localizados. Mas e se tudo isto está colocado sob o fundo de uma revolta permanente e mal conscientizada contra Deus? Hã? Esse pecado perde importância. Você está confessando os pecados menores para não confessar o maior. Hã? O que você tinha que fazer é ser capaz. Eu odeio Deus. Hã? Eu culpo Deus de tudo que me acontece. Hã? Então, né, esses problemas surgiram com muita clareza quando eu achava que ia morrer, porque tinha que fazer uma operação, e os médicos disseram, essa operação é perigosíssima. Então eu falei, bom, então eu vou bater as botas, certamente. E daí, falei, então eu vou pegar um padre, fazer uma confissão de vida inteira para já limpar o terreno, né? E falou, bom, daí eu comecei a pensar o que, que eu ia confessar. Né? E eu vi que existem esses pecados permanentes, por assim dizer. Mas eu estou acostumado a ver a minha vida como uma curva inteira. Não só a minha, como eu conheço a vida de milhares de pessoas. E muitas vezes sou capaz de ver o trajeto existencial do cara mais claro do que ele mesmo. Eu estou fazendo isso faz anos. Então, eu percebi que havia pecados permanentes muito mais graves do que aqueles fatos atomísticos que normalmente as pessoas confessam. É claro que Deus sabe qual é o seu pecado mesmo, tá certo? E ao absorver esses pecados, pequenos, você já está absorvendo o grande também. Mas seria melhor que você tivesse uma conversa mais franca. Nisso. E a consciência exacerbada de culpa por pecados atomísticos é um dos grandes disfarces da culpa permanente. Que quando eu falo culpa, mas eu não estou falando uma coisa tão profunda quanto o pecado original, mas simplesmente esta abdicação, ou esta restrição, ou esta degradação do modelo existencial. Deu para entender? Então, vou fazer um intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Ficou legal? Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá. Aqui, hoje, o número de perguntas ultrapassa enormemente o nosso tempo e nossa capacidade. Então eu vou ter que fazer uma seleção, vocês me desculpem. Nelson Filho pergunta: o projeto de lavar a burra, no sentido do tratado da lavação da burra de Ângelo Monteiro, me parece uma degradação do modelo do que podemos ser na vida. Qual é o impacto disso na vida do brasileiro? O impacto disso é monstruoso, monstruoso, porque na sociedade brasileira, você querer ser qualquer coisa que os outros todos não sejam é considerado o maior dos pecados. Ninguém pode querer ser melhor em nada. Isso é uma constante da sociedade brasileira. Então, se você não pode ser melhor, então você começa, vamos dizer, a idealizar o pior, o mais baixo, o mais oportunista, o mais boboca. E isso, eu acho que é o principal problema da sociedade brasileira, é isso, quer dizer, a falta de modelos positivos. Se você vê a maneira pela qual a cultura popular, quando a cultura popular, está falando toda a mídia, trata aqueles que poderiam ser tidos como heróis nacionais. Eles são totalmente desconhecidos. Aqui nos Estados Unidos, você toda hora vê o pessoal lendo e mencionando Thomas Jefferson, Lincoln e não sei mais quantos. E você vê o amor extremo que esse pessoal tem para os soldados, com os soldados que vão para a guerra. É uma coisa incrível, comovente até. Então isso quer dizer que eles existem nessa sociedade aqui nos Estados Unidos um culto das boas qualidades humanas, né? A bondade, a honestidade, o heroísmo. E é um culto inteiramente sincero. Agora, no Brasil, você não tem culto nenhum. Agora, você tem, às vezes, uma idealização um pouco caricatural. Quer dizer, basta o sujeito fazer uma coisa certa na vida, ele imediatamente já é celebrado como santo. Quer dizer, começa a inflar as, né, as qualidades do sujeito, às vezes, de uma maneira tão, tão falsa e caricatural, que é uma coisa de você chorar. Por exemplo, o que fizeram com o Betinho? Hoje ninguém mais lembra quem é Betinho, né? Quer dizer, o sujeito que ele descobriu, é um estrategista de esquerda, ele descobriu que as organizações de caridade eram um excelente meio de ampliação do poder da esquerda. Porque antigamente caridade era tida como, até os anos 50, a esquerda achava que toda caridade é um truque burguês para manter as pessoas, né, de cabeça baixa. E o Betinho falou, não, esse negócio de caridade pode render. E criou uma estratégia que se apropriou de toda a rede nacional de instituições de caridade e botou isso tudo para trabalhar para a esquerda. Por causa disso, chegaram a sugerir a beatificação do Betinho, quando era, evidentemente, apenas um espertalhão e nada mais. Então, quer dizer, essa é a falta de discernimento moral completo. E essa falta de discernimento ela já está arraigada na sociedade brasileira desde a educação doméstica. E todos nós temos um resíduo disso dentro de nós. Quer dizer, uma espécie de temor de ser alguém. Ah, será que daí, se eu sou alguém, daí não vão mais gostar de mim, eu tenho que me diminuir, eu tenho que ser igualzinho a eles. É uma coisa incrível isso aí. Ou seja, você já começa por entrar na arena castrado. E é claro que, vamos dizer, o seu projeto de vida, esse projeto substitutivo, mesmo que ele dê certo, se ele der, aí é que a culpa existencial vai ser maior ainda. E aí, que para você aliviar essa culpa existencial, você vai precisar de mais moralismo, você vai ter que viver indignado, tá certo? Né? Mas, evidentemente, isso é tudo uma comédia. Quer dizer, o deslocamento do eixo existencial na vida brasileira é um negócio absolutamente trágico. E isso não está na sociedade, isso entra dentro de nós. Você leva anos para você se livrar disso. Então, o simples fato, por exemplo, de você querer ser uma pessoa de cultura é condenado. É o que dizia o Ronaldo Alves: eu fui mais discriminado na favela por ler livros do que na cidade por ser preto. Isso é verdade, acontece mesmo. mercado da sua estude dá lugar à preguiça. Né? Não só preguiça, mas moralismo acusatório. O Brasil está cheio de inquisidores que não inquirem. Né? Porque na Inquisição os caras pelo menos faziam uma investigação, entrevistavam o cara, etc, etc. Antes de acusar, perguntava para ele se ele ia mudar de ideia. Agora no Brasil não. O número de vezes que eu li a palavra heresia nos últimos anos é uma coisa impressionante. Você tem de caçador de heréticos aí à solta. Vocês são um bando de lunáticos, evidentemente. Pessoa que não sabe manter o nariz. E é tudo isso aí, é uma farsa, é uma compensação de um fracasso existencial real. Fracasso existencial que não reside só na falha em realizar o projeto, mas já na autocastração do projeto na origem. E exatamente isso que diz aqui no livro do Ângelo Monteiro, que aliás é uma maravilha, uma obra-prima da língua portuguesa, Tratado da Lavação da Burra, é isso aí, o pessoal só quer lavar a burra. Tony Pedreira pergunta: o senhor falou certa vez que é possível lidar com as pulsões ondianas transmutando alquimicamente uma na outra. Como funciona isso na prática, ou por outra, como se gira o palco? Bom, na verdade a própria expressão já diz, quer dizer, que você compensa uma pulsão pela outra. Quer dizer, você tem o ego, ele diz que tem três fatores de controle do palco. São o ego, a cultura, a educação e o espírito. Né? Então, na medida que você conscientiza qual é o seu fundo, vamos dizer, pulsional, então você pode trocar uma paixão pela outra. Você pode acelerar uma ou pode desacelerar a outra. Tá certo? Mas não permitir que, vamos dizer, uma pulsão dominante se torne obsessiva. Não é isso? Então, você vê, essas pulsões elas não existem, na verdade, tão isoladamente umas das outras. Né? A pulsão não funciona separadamente. Por exemplo, a pulsão do sexo não funciona separada da pulsão de contato social. Você não vai ter sexo nenhum se você não tem um contato social. Tá? Então, essas duas coisas estão numa dialética permanente, do mesmo modo que a atração ou repulsa sexuais também tem um reflexo no ego, na medida que você se identifica com o outro, se funde com o outro, ou você sente o seu isolamento. Como naquele texto maravilhoso do Ortega y Gasset, Quando Não Há Alegria, que eu pus lá, onde ele diz: quando não há alegria, então tudo, a nossa consciência reflui para um pedaço do nosso corpo e ali se refugia e fica rosnando para o mundo. E aí que nós vemos o tremendo isolamento, a solidão de cada coisa. Né? Então, essas coisas estão sempre ligadas. E essa ligação mesmo é que permite você ligar ou desligar a coisa conforme o momento. Né? Então, o Zondi diz que existem duas fases do processo de aquisição de domínio sobre o mundo pulsional. O primeiro ele chama de socialização, e a socialização, segundo ele, é obtida através das escolhas fundamentais, que são, vamos dizer, a escolha da profissão, a escolha do casamento, a escolha dos amigos. Com essas três escolhas, você já coloca todas as pulsões a serviço de um objetivo que, de algum modo, as transcende e, portanto, elas se integram no objetivo geral da vida. E a segunda etapa, que ele chama de humanização, é quando todo o universo pulsional é posto a serviço de valores superiores, de uma meta transcendente, etc, etc. O problema é que no Brasil a socialização se opõe à humanização, porque é uma socialização diminuída. Então isso é uma tragédia sem fim, gente. Quer dizer, o esforço que nós temos que fazer para nos curar da doença brasileira é muito grande. Mas isso é possível, que muita gente já fez, nós estamos fazendo, muita gente aqui está fazendo, mas de vez em quando tem umas recaídas, quer dizer, o negro está indo, está melhorando, de repente ele cai numa mesquinharia, coisa de louco, pode acontecer a qualquer momento. William Souza: estou começando a ler os livros Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Confesso que faço isso com severa dificuldade. Quais leituras o senhor pode indicar para melhor compreender esses autores? Olha, Eu confesso, eu li bastante Santo Agostinho. Eu nunca li nenhum livro sobre a filosofia de Santo Agostinho. Então, não tenho o que lhe recomendar. Mas comece por ler as Confissões, evidentemente. Você não vai pegar logo os tratados filosóficos, teológicos. Lê as Confissões primeiro. Eu acho que é um livro, de certo modo, autoexplicativo. Quanto a Santo Tomás de Aquino, existem dois livros maravilhosos que são introduções. O primeiro livro do Chesterton. Chesterton não era um filósofo de profissão. Ele era simplesmente um admirador de Santo Tomás de Aquino e escreveu um livrinho, um ensaio sobre Santo Tomás de Aquino, que o Etienne Jusson, que era o maior estudioso de tomismo no mundo, disse: eu daria um braço para ter escrito esse livro. E o segundo livro é o do padre Antonin Sertillanges. Eu acho que esse só existe em francês. É uma introdução maravilhosa. O Sertillanges é um escritor poderosíssimo, tá certo? E todos nós temos, de certo modo, uma dívida com ele, porque o livro dele, A Vida Intelectual, foi a origem desse curso, no fim das contas. Mas este livro, que eu li muitos, muitos anos atrás, eu li várias vezes, ele me ajudou muito a esclarecer quem eu queria ser quando crescer e a formular isso em termos de, vamos dizer, uma busca de Deus, de certo modo, um serviço prestado a Deus pelo perdão dos meus pecados, e me dá uma certa independência em relação ao meio social. Nisso. Quer dizer, não só não precisar da aprovação das pessoas, mas até desprezá-la ativamente. E no caso, no Brasil, isso era obrigatório, porque se eu fosse fazer a mais mínima concessão ao gosto ambiente, eu não teria escrito nem A Nova Era da Revolução Cultural, nem O Imbecil Coletivo. Nisso. Então, certamente, eu não estava procurando a aprovação dessas pessoas. E eu não estava procurando, e eu não a queria, porque eu falava: bom, mas se justamente é esta falsa vida intelectual que eu estou querendo destruir, como é que eu vou querer que ela mesma me aprove? Não é possível, né? Esse foi o problema do Bruno Tolentino, né? O Bruno Tolentino queria as duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo queria destruir tudo, mas queria que essas mesmas pessoas o afagassem. E aí ficou num drama terrível. Paulo Arruda. Meu nome é Paulo Arruda e sou compositor de música de concerto. No exemplo dado no início da aula, sobre os filósofos que trabalham com a lógica científica da completa abstração, diminuindo os níveis. O senhor poderia fornecer um exemplo desse tipo baseado numa área artística ou música ou pintura? Falo, não, na música ou na pintura é muito difícil o indivíduo se refugiar numa coisa tão fechada assim, só se for um músico do decafônico ou um pintor abstrato completamente. A pintura abstrata, em grande parte, é exatamente a mesma coisa, não é isso? Se você pega um Mondrian, por exemplo, eu digo, bom, ele não está pintando nada, ele está pintando formas que ele mesmo inventou. Então, isso não é um mundo de domínio de formas abstratas totalmente inventadas, não é isso? Agora, na música também é possível fazer isso. A gente pode fazer música como uma mera combinatória matemática, mas em geral não é isso, porque a música é um fluxo temporal de emoções, ela é uma pauta emocional a ser seguida, quer dizer, uma sucessão de emoções que o ouvinte repete de acordo com o algoritmo dado lá pelo músico. Então você está sempre lidando com elementos reais. Você não pode esquecer que, vamos dizer, no esquema do trivium e do quadrivium, a música era considerada uma arte militar, uma arte do comando, porque ela impõe emoções à pessoa. Então, vamos dizer, o perigo de cair nesse abstracionismo é só se for uma opção pessoal consciente. Caio Carvalho pergunta: qual mesmo o nome do autor que o senhor citou na última aula do COF, que formulou argumentos acerca da existência de Deus? Alvin, é Alvin Plantinga. Plantinga. É um filósofo altíssimamente competente, né? Mas que, veja esse negócio, eu mesmo estudei a arte da argumentação tempo suficiente, tá certo? Para saber que a argumentação não tem importância, né? O que tem importância é expressão da realidade. Vamos dizer, para você dizer o que você percebe, já é uma trabalheira miserável. Né? Para você dizê-lo, não em termos puramente analógicos ou simbólicos, como na literatura, mas você chegar a expressá-lo em conceitos, é um trabalho pior ainda. Agora, então você vai ter que convencer um desgraçado que está discutindo com você Isso é perder tempo. Né? Se ele quiser perceber, ele percebe. Se ele não quiser, não percebe. É isso que eu estou falando, por exemplo, aquele conceito do maximamente perfeito. Né? Como é que eu posso discutir, tá certo, com um neguinho que não é que ele não tem uma noção do maximamente perfeito, ele não quer. Né? Então eu estou tentando convencer um sujeito que ele realmente não quer ser convencido de nada. Isso é perder tempo, isso é discussão acadêmica. André Lira pergunta: você pode explicar o que é a negação abstrativa de Hegel? Não, muito bem. Eu me referi a isso como a capacidade humana descrita por Hegel de fazer a abstração de tudo, exceto da sua própria consciência. Quer dizer, você fazer de conta que nada existe. Como o Descartes na Meditações de Filosofia Primeira. Quer dizer, ele supõe uma espécie de solipsismo, quer dizer, só eu existo, a única coisa que eu tenho certeza é do meu próprio pensamento, e o resto está tudo entre parênteses. É também, vamos dizer, a famosa porque, aquele corte que diz o Russo, você colocar tudo entre parênteses, exceto a própria consciência. É isso que o Hegel está se referindo. Essa capacidade é muito importante para o ser humano, mas ao mesmo tempo ela é uma capacidade extremamente perigosa, né? Carlos tem uma pergunta: a expressão Deus é mais significa o mesmo que Allahu Akbar semanicamente? Mais ou menos, porque o Akbar é um super superlativo, uma coisa que só existe no árabe, né? Não é Deus é mais, Deus é mais do que o mais, se poderia traduzir assim. Agora eu pergunto, quantos dos caras que saem gritando Allahu Akbar pararam para pensar, né? E parar tentar alcançar algo disso? Você não pode alcançar. Muitos anos atrás, eu escrevi no Jornal da Tarde um longo artigo, que hoje eu acho muito mal escrito, mas que era exatamente isso. Você não pode falar do perfeito ou do supremo bem sem você se contaminar daquilo. Evidentemente, se existe um supremo bem, ele te envolve. Não é, ele não é um objeto que está diante de você. Para ele ser um objeto, você precisaria, de certo modo, ser superior a ele, de modo que você o abarcaria, então já não seria supremo e nem bem. Tá certo? Então, a única maneira de você ter alguma noção mais concreta do que se vislumbra com o supremo bem é você deixar que ele se infunda em você, que ele te melhore. É o negócio do poema do Rainer Maria Rilke, O Torso Arcaico de Apolo, maravilhosamente traduzido pelo Manuel Bandeira, em que ele, o soneto tem 14 linhas, como todo soneto, ele 13 linhas, ele vem simplesmente descrevendo a perfeição do torso de Apolo, e na última linha ele diz: você tem de mudar de vida. Quer dizer, mudar de vida. Du musst dein Leben ändern. Então, ou seja, aquela perfeição, ela trazia em si um imperativo. Ela não era uma coisa que podia ser simplesmente descrita. Está entendendo? Para ela ser simplesmente descrita, ela se tornaria um mero objeto. E já não seria perfeita. Mas... Wagner Bento pergunta: uma dúvida me ocorreu no transcurso da aula 78. A CIA, o Mossad e o M16 podem ser encarados como sujeitos da história? Até certo ponto, sim, porque eu disse, só podemos entender como sujeito ativo da história alguma entidade cujas ações se prolonguem para além da duração de uma vida humana. Se a coisa se começa e se extingue no curso de uma geração, não deixou traço na história, não modificou o curso da história em absolutamente nada, então foi um personagem da história e não um agente. Né? Se é personagem da história, todo mundo participou de alguma coisa que deixa registro, mas o agente da história é aquele que muda o curso das coisas, né? Então, eu diria que eu não conheço bem o Mossad. O Mossad me parece uma entidade bastante sólida e bastante contínua ao longo do tempo, mas a CIA não. A CIA é um saco de gato. A CIA já se formou, naquele tempo chamava-se OSS, infiltrada de agente comunista para tudo quanto é lado. Tá certo? Então ela, de certo modo, servia a dois senhores ao mesmo tempo, então a casa dividida não pode ter uma ação contínua e coerente ao longo do tempo. Mas a KGB, sem dúvida, a KGB é um agente da história. Tá certo? Em princípio, todos esses serviços secretos, eles pretendem ser agentes da história. Mas não é todo mundo que pode, porque um serviço secreto que se torna realmente agente da história, ele tem que ter, por um lado, vamos dizer, a coerência, a unidade que tem a KGB, e, por outro lado, ele precisa atuar em todos os campos da vida social e não só naqueles campos especializados que, num país democrático, são delimitados para a ação dos serviços secretos. Então, por exemplo, a KGB controlava o movimento editorial, a educação, a pesquisa científica, praticamente tudo. Tá certo? Então, é uma força incomparavelmente mais vasta do que qualquer serviço secreto ocidental. Né? Evandro Ferreira, por exemplo, estou lendo que é a filosofia do Ortega y Gasset. Percebi que há várias semelhanças entre o que ele diz sobre a superação do idealismo e o que o senhor ensina sobre a presença do ser e o incessante retorno à experiência real como fundamento da filosofia. Então verifiquei lá no seu site que o livro foi um dos que fizeram a sua cabeça. Pois bem, percebi que não obstante as semelhanças com os ensinamentos do senhor, há também insuficiências no que diz respeito a Ortega y Gasset, que me parece levar demasiado a sério a contribuição do subjetivismo de Descartes para a filosofia. Este é exatamente o problema com o Ortega y Gasset, porque ele estava buscando, ele diz, toda a filosofia é a busca do que ele chama realidade radical. Realidade radical é aquela que está na raiz de todas as outras. Tá certo? Então, durante 2 ou 3 séculos, houve a discussão de se a realidade radical é o objeto ou o sujeito, predominando na tradição ocidental, o sujeito. Quer dizer, o eu pensante do Descartes. O eu pensante é o centro em Descartes, é o centro em Fichte, é o centro em Hegel, é o centro em Schelling, e muitos outros, tá certo? Em Husserl também ainda é o centro. E, por outro lado, existem as filosofias de tipo objetivista, mais materialistas, como o evolucionismo, o próprio marxismo, etc., etc. E o Ortega y Gasset diz, olha, não é nenhuma coisa nem outra, a realidade radical não é nem o sujeito e nem o objeto, mas é uma coisa que se chama a minha vida. Quer dizer, o sujeito e o objeto, eles se separam, eles se destacam no curso da minha existência. Tá certo? Quer dizer, daí ele pergunta, o que é nossa vida? Nossa vida é o que somos e o que nos passa. Nós somos o que somos e o que nos acontece. E o sujeito e o objeto são apenas coisas que nos acontecem no curso da vida. Então, ele acredita que é possível criar todo um novo esquema filosófico a partir da descrição da estrutura da vida humana. Um trabalho que ele começou e que foi continuado brilhantemente pelo Julián Marías, especialmente no livro Antropologia Metafísica. Porém, ele ainda tem, de fato, este ranço subjetivista. Porque, afinal de contas, a minha vida coloca no centro o quê? Eu. Então você está, de fato, reconstruindo o subjetivismo sob outro pretexto. Não é isso? E eu achei que quem deu a solução para isso foi o Louis Lavelle. Quando ele diz, a realidade radical é a presença do ser. Antes de existir uma minha vida, ou eu, ou qualquer coisa, existe a presença do ser. Não é isso? Então, ou como diria o Mário Ferreira, algo existe. Esta é a realidade radical, esse algo, né, dentro do qual estamos, para o qual somos e que é para nós, e assim por diante. Isso não quer dizer que a toda a descrição da estrutura da vida humana que foi feita pelo Ortega y Gasset e Julián Marías não seja de enorme valor, claro que é. Apenas ela não é a solução do problema que ela mesma propôs. Mas em filosofia sempre se ganha alguma coisa, entendeu? Mesmo que o nego erra completamente, sempre se ganha alguma coisa. Caro professor Olavo, aqui vendo Evandro Ferreira, discutindo recentemente com um tradicionalista católico, chegamos a um problema que me parece importante. Grande parte da teologia católica parece ignorar o fato de que na Bíblia existe uma tensão entre os dois deveres do cristão, o de desprezar as coisas deste mundo, e ao mesmo tempo amar o mundo como a criação de Deus que é. Né? É, por tomar apenas o primeiro dever como concreto, ou seja, o de odiar o mundo, blá, blá, blá, blá, os tradicionalistas católicos e muito ortodoxos terminam negando a própria necessidade da filosofia e das ciências humanas por essas serem conhecimentos do mundo e, portanto, inúteis. Bom, eu acho que qualquer posição radical desse tipo que nega as condições da sua própria existência não pode ser levada a sério. Né? Quer dizer, aí esse é paralaxe cognitivo. Quer dizer, eu desprezo todos os conhecimentos mundanos. Eu digo muito bem, você acha que a arte de imprimir livros é teologia ou é conhecimento mundano? Né? Você imprime o seu livro, então você está precisando disso. Para você ensinar qualquer coisa, você vai precisar de instrumentos. Então, isso aí é uma coisa. O negro está negando a possibilidade de fazer o que ele está fazendo. Então, não é preciso levá-lo a sério. Tá certo? É, outra coisa. Quando se fala o desprezo do mundo, existem vários tratados, né, sobre o desprezo do mundo. Né? O mundo, meu filho, é o zum-zum da sociedade. O mundo não é o universo físico. Né? O universo físico é a criação divina. Agora, o mundo, nesse sentido, é a criação humana inspirada pelo Satanás, propriamente dito. Então, é o mundo, vamos dizer, da sedução social, é o mundo da fofoca, o mundo da intriga, o mundo da luta pelo poder e assim por diante. E também é o mundo, vamos dizer, do aplauso e da repulsa, do aplauso e da vaia. Tá certo? É isto tudo que nós temos que odiar e voltar as costas a isso. Desprezar. Porque se você odeia, está dependendo. Quem odeia depende do objeto de ódio. Agora, o que desprezar quer dizer não dar valor. Não quer dizer que você vai odiar. Né? É este mundo. Agora, se você vai desprezar toda a criação divina, eu digo, mas que raio de cristão você é? É? Você vai desprezar as galáxias, etc. Ah, tudo isso é uma bela porcaria. Eu faço melhor. Pô, é coisa de maluco. Então, quando eles falam o mundo, eles não sabem o que eles estão falando. Eles não entenderam o conceito do mundo. Os três inimigos da alma, o mundo, o diabo e a carne. É? A carne, meu filho, não é essa que você compra no açougue. É? Tá certo? A carne, se você quer saber, é o cá dos onde. É o fechamento do ego em si mesmo. É? Isso aqui é. Então, é esse mundo, que é um dos inimigos da alma, que deve ser desprezado. E o que não é incompatível com você, amar o mundo como o próprio Deus amou. Deus amou de tal maneira o mundo que nos enviou o seu Filho unigênito para ser sacrificado por nós. De modo que quem nele cresce não morresse. Hã? Então, o que tem de errado você amar uma coisa que o próprio Deus amou? É isso? Então, o mundo não é o universo, está entendendo? É o mundo, é de fato o mundo da sociedade humana. Né? Nos seus aspectos mais terríveis, porque você também não pode desprezar a existência da sociedade humana. É errado, nós precisamos da sociedade humana para existir. Eu não posso negar as condições que possibilitam a minha própria existência. É, então, são o mundo é no sentido da palavra mundano. É aquilo que ele estava falando agora mesmo, na lavação da burra. Aqui tem uma pergunta muito boa, mas está meio comprida. André Bins. Primeiramente, gostaria de passar. O senhor também, dois vídeos, no qual o professor Alexandre Celso denunciou um plebiscito constituinte programado pela esquerda para setembro, já com cartilha e site oficial. Eu escrevi um artigo para o Diário do Comércio exatamente sobre isto. Não especificamente sobre a constituinte ou sobre esse decreto da Dilma, mas sobre esta fase, essa mutação que está havendo aí na estratégia socialista. Eu posso até ler daqui a pouco. Será que dá tempo? Que horas são no Brasil? 20 para as 11? Bom, então vamos ver. Daí ele levanta aqui as perguntas. Um dos assuntos discutidos no senhor na aula 20 do COF foi o problema da razão refletida versus razão espontânea. Sobre isso eu pergunto, a razão espontânea erra ou se engana de alguma forma? Bom, muito bem, é uma tradição filosófica você fazer a análise crítica do conhecimento espontâneo. Mas, Veja, Aristóteles sempre avisou que análise crítica não é destruição e não é negação. Você analisar uma coisa não é você destruí-la. É o contrário, é apenas você tornar mais consciente, por assim dizer. Agora, o desprezo filosófico pelo conhecimento vulgar, que eles chamam o conhecimento espontâneo, o conhecimento pré-filosófico, é realmente você serrar o galho que você sentou. Na verdade, não é se trata de desprezá-lo, se trata de aperfeiçoá-lo. E aperfeiçoá-lo não é só pela análise filosófica, mas por uma série de práticas que foram se tornando mais claras no decorrer da história filosófica e que eu tentei expor sob o nome de contemplação amorosa e que esta semana mesmo eu coloquei no Facebook uma espécie de apelo. Se você não deseja intensamente que o objeto que você pensa lhe fale, em vez de se submeter aos seus pensamentos, ele nunca vai lhe dizer nada. Quer dizer, você precisa ter um amor à existência do objeto como uma coisa que independe de você e que é algo, tá certo? E que tem em si a sua consistência, a sua substância. Você precisa permitir que essa substância lhe fale, que ela se mostre de algum modo, no sentido um pouco do Husserl, mas não necessariamente na acepção estritamente técnica que ele dá a essa ideia da descrição fenomenológica, né? Ele diz uma espécie de amor pela existência do objeto. Se você não tem isso, meu filho, então você vai sobrepor os seus pensamentos, se você vai fazer uma análise destrutiva e corrosiva do conhecimento vulgar, você está simplesmente se enganando, você está caindo lá no fator caduzone, você está fechando no ego. Não é isso? Não podemos encontrar nos evangelhos um exemplo de sobreposição, por assim dizer, da razão refletida sobre a razão espontânea nos fariseus e doutores da lei, que mesmo tendo diante de si o verbo divino, continuavam negando perfeitamente. A Bíblia já nos explicou que não é para fazer isso. Quer dizer, primeiro você tem que saber o que está na sua frente. Né? Você não pode sobrepor os seus pensamentos à realidade dos fatos. Quer dizer, São Tomás de Aquino contra fato no argumento. Então você precisa ter amor ao mundo dos fatos, você está entendendo? E saber que ele tem em si mesmo a sua própria consistência, o seu próprio sentido, e que você humildemente tem que deixar que aquilo perceba. Quer dizer, esta é como também na arte da escrita. O pessoal estou colocando lá umas amostras de coisas excepcionalmente bem escritas, Camilo Castelo Branco, Euclides da Cunha, Ordei Gasset, e eu expliquei lá o seguinte: a boa escrita é uma questão de percepção. Percepção, memória e depois encontrar os nomes certos daquilo que foi percebido. O que é encontrar um nome certo? É deixar que a coisa fale. Não é você impor um nome sobre ela. É deixar que ela, de certo modo, diga o seu nome. Né? E se ela não tem um nome, então você tem que inventar um que seja fiel ao que a coisa te mostrou. Então, é uma abertura para o mundo. É, né? A coisa que falava o Henri Bergson da alma fechada e alma aberta. Mas a alma fechada, ela vive no mundo do seu próprio pensamento. E se impõe ao mundo. E ela vem com um impulso normativo, tá certo? E sempre autoritário, evidentemente. Muito bem. Então, eu vou fazer o seguinte, eu não vou responder a minha pergunta, eu vou responder isso aqui, porque todo mundo está me perguntando sobre esse negócio da constituinte, do decreto da Dilma, etc, etc. Então eu escrevi essas coisinhas aqui para o Diário Comércio. Não saiu ainda, não sei que dia que saiu, mas acho que é bom vocês saberem antes. O artigo chama-se Sonho Mal. Muitas previsões, dizia Thomas Mann, são enunciadas não porque vão se realizar, mas na esperança de que não se realizem. Todas as que fiz, especialmente as mais alarmantes, foram assim, com uma diferença. As previsões sempre se realizaram, a esperança nunca. Nos assuntos humanos, a certeza absoluta é geralmente uma utopia. O máximo que se alcança é uma probabilidade razoável. E o culto devoto que o homem contemporâneo consagra aos números não o levará mais longe. Uma probabilidade calculada até os centésimos de milionésimos continuará sempre sendo o que é uma probabilidade, não uma certeza. No entanto, continua válido o preceito de que a exatidão de uma ciência se mede pela sua capacidade de fazer previsões corretas. Nas ciências humanas, especialmente na ciência política, a previsão deve sempre assinalar as variáveis que podem modificá-la no curso do processo. Muitas dessas variáveis dependem da criatividade, da iniciativa e da coragem dos personagens envolvidos. Se as previsões mais deprimentes se realizam com exatidão quase matemática, isso se deve mais à ausência desses três fatores do que aos méritos científicos de quem as enuncia. Numa apostila já velha, que nunca tive a ocasião de corrigir para a publicação, expliquei que a liberdade é uma propriedade vital da psique humana, mas que essa não a possui como um dom perfeito e acabado, e sim apenas como uma possibilidade que, de certo modo, se cria e se amplia a si mesma na medida em que se assume e se exerce. Por isso é que a famosa controvérsia de determinismo e livre-arbítrio não tem solução geral teórica. Esses dois fatores não pesam uniformemente em todas as vidas, mas se distribuem de maneira desigual, conforme um jogo dialético muito sutil que varia de indivíduo para indivíduo, de situação para situação, de caso para caso. Não há como provar liberdade senão exercendo-a, mas colocá-la em dúvida é já abster-se de exercê-la, provando, portanto, sua inexistência mediante uma profecia autorrealizável. Não é preciso dizer também que a própria existência da liberdade também é uma profecia autorrealizável. Se você a assume, ela existe. Se você não a assume, ela cessa de existir. Inversa e complementarmente, a própria psique se torna rala e evanescente quando, por abdicação voluntária ou sob a pressão de condições adversas, a liberdade cede o passo à intervenção de fatores externos. A pura fisiologia, os hábitos inconscientes, o jogo das influências ambientais, o acaso, etc. Numa situação extrema, já não há mais atividade psíquica livre. A psique torna-se o reflexo passivo e mecânico de tudo quanto lhe é estranho. Essa distinção aplica-se aos indivíduos como às sociedades. Em qualquer grupo social pode-se avaliar sem muita dificuldade se ali predominam a percepção alerta, a presteza e criatividade das reações ou o apego indolente a chavões e frases feitas que se repetem como mantras enquanto a realidade vai correndo, mudando e passando como um trator sobre a multidão de sonsos. Depreciando instintivamente as mudanças e diferenças, a mente letárgica apega-se à heurística disponível, que o Manual de Psicologia Forense de Curtis Bartle, muito usado nos Estados Unidos, define como um atalho mental construído com os fatos mais vulgares acessíveis, em geral os fatos repetidos pela mídia, simulando uma explicação. É assim que os riscos e ameaças mais graves e iminentes passam despercebidos sob uma afetação de segurança tranquilizante. E foi assim que os planos do PT para a implantação do comunismo no Brasil, registrados nas atas de assembleias do partido, repetidos nas do Foro de São Paulo e insistentemente explicados por mim nos meus artigos e conferências, foram solenemente ignorados, como se fossem meras tiradas verbais sem a menor consequência. Até que agora podem ser postos em prática diante dos olhos de todos, com a certeza de que o povo e as elites, degradados e estiolados por décadas de indolência mental e repetitividade mecânica, nem saberão como reagir. Não é preciso dizer que, deteriorada num grupo humano a capacidade de percepção rápida e reação criativa, o curso das coisas vai se tornando cada vez mais previsível graças ao império geral da passividade mecânica. O que era apenas uma probabilidade, manejável pela livre vontade humana, torna-se o cálculo matemático de uma fatalidade. Eu lembro, por exemplo, que anos atrás, diante de uma das eleições, o pessoal dizia que o PT não ia ganhar, eu disse que o PT não apenas vai ganhar, como é impossível que ele não ganhe. Ou seja, a manejabilidade da situação já tinha acabado. A mecanicidade das consequências já tinha crescido de tal modo que não dava mais para parar. Né? E agora parece que temos a mesma coisa de novo. Pela milésima vez, quando um homem normal diz sociedade civil, ele designa com isso a totalidade das pessoas dotadas de direitos civis e políticos. Quando um comunista usa o mesmo termo, ele sabe que os profanos o ouvirão exatamente assim, mas que os iniciados saberão perfeitamente que se trata apenas de um reduzido círculo de organizações e movimentos criados pelo partido para fazer a parte suja do serviço sem comprometê-lo diretamente. É isso que é sociedade civil. Todas essas organizações e movimentos que estão por aí foram criadas pelo próprio partido, ou pelo PT, ou por outro partido de esquerda, tá certo? Ou, às vezes, diretamente por uma coisa como o KGB. Né? Na estratégia comunista, trocar a representação eleitoral pelo governo direto dessas organizações e movimentos é, desde há mais de um século, a virada decisiva, o salto qualitativo que, após uma longa acumulação de subversões e corrosões, marca a passagem de qualquer regime para uma ditadura socialista. Para quem quer que conheça a história do comunismo, isso é uma obviedade patente. Mas quem está acostumado a pensar segundo a heurística disponível da mídia usual, quem se recusou por mais de 20 anos a enxergar o que se preparava, talvez não venha a enxergá-lo nem mesmo depois de realizado. Muitos irão para o Gulag ou para o Paredão, jurando que é apenas um sonho mau. Quer dizer, o negro não acredita no que está acontecendo, porque o que está acontecendo contraria a heurística disponível. Esse conceito de heurística disponível é muitíssimo importante para isso. Aqui nos Estados Unidos, todo mundo que estuda psicologia forense estuda isso. Acho que no Brasil essa expressão nem nunca apareceu, né? Então, a heurística disponível é o conjunto dos fatos que são consensualmente reconhecidos por toda a mídia, que se fala todo dia. O que está fora disso não faz parte da heurística disponível, porque só as pessoas muito interessadas é que foram pesquisar aquilo. Então, para essas pessoas, esses fatos existem, para os outros não existem. Então, geralmente as pessoas raciocinam sempre com base na heurística disponível, isso é, duas ou três impressões que se consolidaram pela repetição da mídia e que, para o indivíduo, constituem a estrutura real do mundo. Então é isso. Acho que hoje não dá para fazer mais nada. Até a semana que vem. Muito obrigado.